Arara. Era uma fuga de roda cromada nessa superfície superficial. Fatal, fato que a minha sede sempre foi de conquista junto em meu arsenal, mano. Pois é, nós é o enxame a peste desde Noé. Somos nossa justiça, bem poucos vale o que vem. Mano, o que cê quer? Lutando se conquista, vai. Mas eu não meço o valor pelo preço do pano, mano. Já bolei todo plano, mano. Só me falam de vamos, mano. Que se depender de mim, tudo vai ser insano, porra. Só responde quanto vale seu reflexo quando você para na porra da frente do espelho. Cada atitude veja só como um conselho. Visita de tempo, mó prazer vê-lo. Passo ágil como o tempo na velocidade. É gigante e ninguém me viu. Vida elástica só quem tem melodia inteiro. Construir o que alguém destruiu, mano. Num som, num sonho. Rap só escuta tudo que eu te proponho. Faço cada track pelo que eu me disponho. Disseram que o meu verso tá em falta e respondo. Viso o sol do meio-dia, sorriso, rosto da tia. Cada noite, cada clima, cada passo, cada linha. Quem desacredita avisa, cê não vai cortar minha brisa. Leva quem mais fogo pisa, porra. Nunca se disporam, mano, sempre foram pé de pano. Zero raciocínio desses puto e vamo. Além dos trago cubano, vivência embaixo do pano. Fogar na Santa Catarina de BM branco. Escala zero do jogo, mentes expostas à maldade temporal, tende a passar mal. É consumido do próprio consumidor. Sem dor, nem herança de berço, é sem preço. Escola é rua, vida sem bula. Pronto pra luta como um guerreiro. Sangue nos dedos e a caneta pega fogo. Viver nesse jogo, se envolvendo no meio, meu parceiro. Ha, a vida é louca e nós não pode errar. Sem pensar e nem pode ficar de toca, mano. Cê pode pá, queda vai trincar. Sem marcar e nem fugir dos planos, vamos, mano. Já planejei minha fuga, saio às 4 da madruga. Já liguei minha gata e pronto, mano. Ha, ligo quando eu chegar na frente das dunas. Tô com uma lote na nave, boa sorte, mano.